Ficheiro 11. 8. Recomeçou a escola e saí-me bem em todas as disciplinas desde o início. Não vi a hora de Lila me pedir que a ajudasse com o latim ou outra coisa, e por isso creio que não estudava tanto para a escola como para ela. Tornei-me a melhor da aula. Nem na primária tinha sido tão boa aluna. Naquele ano pareceu-me ter dilatado como a massa de Pisa. Tornei-me ainda mais cheia de peito, de coxas, de traseiro. Um domingo em que ia para os jardins, onde marcar encontro com Gigliola Espanholo, os irmãos Solara aproximaram-se de mim no 1100. Marcelo, o mais velho, ao volante, e Michele, o mais novo, sentado ao lado dele. Eram os dois bonitos, de cabelo muito escuro e brilhante, e o sorriso branco. Mas dos dois, o que mais me agradava era Marcelo. Parecia-se com Heitor, tal como estava representado na versão escolar da Ilíada. Acompanharam-me todo o caminho, eu no passeio e eles ao lado no 1100. Já andaste automóvel? Não. Entra, levamos-te a dar uma volta. Meu pai não quer. E nós não lhe dizemos. Quando é que tens a ocasião de entrar num carro como este? Nunca, pensei. No entanto, disse que não e continuei a dizer que não até aos jardins, quando o automóvel acelerou e desapareceu como uma flecha para lá dos prédios em construção. Disse que não, porque se o meu pai viesse a saber que eu tinha entrado naquele automóvel, embora fosse um homem bom e amável, e embora gostasse muito de mim, matava-me com pancada imediatamente. E ao mesmo tempo os meus irmãozinhos, Pepe e Gianni, apesar de ainda serem pequenos, sentir-se-iam na obrigação, agora e no futuro, de tentar matar os irmãos Solara. Não havia regras escritas, sabia-se que era assim e pronto. Os Solara também sabiam, tanto mais que tinham sido simpáticos, limitando-se apenas a convidar-me a entrar. Mas algum tempo depois, não o foram com Ada, a filha mais velha de Melina Capuccio, isto é, a viúva maluca que dera escândalo quando os Sarratori se mudaram. Ada tinha 14 anos. Ao domingo, às escondidas da mãe, punha batom e, com as pernas compridas e direitas e os seios maiores que os meus, parecia já crescida e bonita. Os irmãos Solara disseram-lhe palavras grosseiras. Michele chegou mesmo a agarrá-la por um braço, abriu a porta do carro e puxou-a para dentro. Uma hora depois, deixaram-na no mesmo sítio e Ada estava um pouco zangada. No entanto, ria-se. Mas entre aqueles que a viram ser puxada à força para dentro do carro, houve quem fosse contar a António, o irmão mais velho, que era mecânico na oficina de Gorrésio. António era bom trabalhador, disciplinado, tímido, visivelmente afetado pela morte precoce do pai e também pelos desequilíbrios da mãe. Sem dizer uma palavra aos amigos ou à família, foi esperar Marcelo e Michele em frente do bar Solara e quando os dois irmãos apareceram, recebeu-os a soco e pontapé, sem uma só palavra de preâmbulo. Durante alguns minutos, deu conta do recado. Mas depois o pai Solara e um dos barman saíram para a rua. Os quatro espancaram António até sangrar. E nenhum dos passantes, nenhum dos clientes, interveio em seu auxílio. Nós, raparigas, dividimos-nos sobre este episódio. Gigliola Espanholo e Carmela Peluso tomaram o partido do Solara, mas só porque eles eram bonitos e tinham 1100. Eu vacilei. Na presença das minhas duas amigas, inclinava-me para o Solara e discutíamos para ver quem os adorava mais, pois na verdade eram muito atraentes e era impossível não imaginarmos a figura que faríamos sentadas ao lado de um deles no automóvel. Mas também achava que se tinham comportado muito mal com Ada e que António, embora não fosse uma beleza, embora não fosse musculoso como eles, que iam todos os dias ao ginásio levantar pesos, tivera a coragem de os enfrentar. Por isso, na presença de Lila, que exprimia sem meias palavras essa minha posição, também eu expressava algumas reservas. Uma vez a discussão tornou-se tão acesa que Lila, talvez porque não era tão desenvolvida como nós e não conhecia o prazer temor de sentir o olhar do Solar em cima dela, empalideceu mais do que o habitual e disse que se lhe acontecesse o que acontecer à Ada, para evitar sarilhos ao pai e ao irmão Rino, trataria da saúde àqueles dois pessoalmente. Ora, Marcelo e Michele nem sequer olham para ti, disse Gigliola Espanholo, e pensámos que Lila se ia enfurecer. Mas em vez disso, respondeu, séria. Melhor assim. Continuava delgada como sempre, mas tensa em cada fibra. Olhava-lhe para as mãos, espantada. Em pouco tempo tinham ficado como as de Rino, como as do pai, com a pele das pontas dos dedos amarelada e grossa. Embora ninguém a obrigasse a isso, não era essa a sua tarefa na oficina, Começara a fazer trabalhinhos. Preparava o fio, descosia, colava, até debruava. E já manejava as ferramentas de Fernando quase como o irmão. Eis a razão porque naquele ano não me perguntou nada de latim. A dada altura contou-me o plano que tinha em mente, uma coisa que nada tinha a ver com livros. Andava a tentar convencer o pai a começar a fazer sapatos novos. Mas Fernando não queria saber disso. Fazer sapatos à mão, dizia-lhe, é uma arte sem futuro. Hoje existem máquinas e as máquinas custam dinheiro. E o dinheiro ou está no banco ou na mão dos usurários e não nos bolsos da família Cerullo. Mas ela insistia. Enchia-o de elogios sinceros. Dizia-lhe, ninguém sabe fazer sapatos como tu sabes, papá. E ele respondia que, embora fosse verdade, hoje em dia era tudo feito nas fábricas, em série, a baixo custo. E como tinha trabalhado em fábricas, sabia bem a porcaria que aparecia no mercado. Mas não havia nada a fazer. Quando as pessoas precisavam de sapatos novos, não iam ao sapateiro do bairro, iam às lojas do Rifitilo. Por isso, mesmo que alguém quisesse fazer o produto artesanal com todas as regras da arte, não o vendia. Era dinheiro deitado fora. E trabalho. E à ruína. Lila não se deixara convencer e, como de costume, puxar a Rino para o seu lado. O irmão, a princípio, alinhara com o pai, irritado pelo facto de ela meter o nariz nas coisas do trabalho, onde já não era uma questão de livros e em que o especialista era ele. Mas pouco a pouco deixara-se seduzir. E agora discutia com o pai dia sim, dia não, repetindo aquilo que ela lhe metera na cabeça. Pelo menos tentemos. Não. Já viste o automóvel que os Solara têm? Já viste como a charcutaria dos Carracci vai de vento em popa? O que eu vi foi que a retrosaria que queria fazer uma alfaiataria fechou e vi que o Gorrésio, devido à estupidez do filho, deu a passada maior que a perna na oficina. Mas os Solara continuam a crescer. Mete-te na tua vida e esquece o Solara. Junto ao Caminho de Ferro está a nascer um novo bairro. Estou-me nas tintas para isso. Papá, as pessoas ganham e querem gastar. As pessoas gastam em comida, porque é preciso comer todos os dias. Ao passo que os sapatos, primeiro não se comem, e segundo, quando se estragam, mandas arranjar e podem durar 20 anos. O nosso trabalho, nos tempos que correm, é arranjar sapatos e mais nada. Gostava de ver como aquele rapaz, sempre gentil comigo, mas capaz de brutalidades que até ao pai metiam medo, apoiava sempre, em todas as situações, a irmã. Invejava Lila por ela ter aquele irmão tão sólido e às vezes pensava que a verdadeira diferença entre mim e ela era eu só ter irmãos pequenos. Portanto, ninguém capaz de me encorajar e de me apoiar contra a minha mãe, libertando minha mente, ao passo que Lila podia contar com Rino, que era capaz de defendê-la de quem quer que fosse e de qualquer coisa que lhe viesse à cabeça. Dito isto, eu achava que Fernando tinha razão, sentia que estava do lado dele. E conversando com Lila, descobri que ela achava o mesmo. Uma vez estava a mostrar-me os desenhos de sapatos que queria fazer com o irmão para homens e para mulheres. Eram desenhos lindos, feitos em folhas de papel quadriculado, ricos em pormenores coloridos com precisão, como se tivesse tido a oportunidade de observar de perto sapatos daquele género em qualquer mundo paralelo ao nosso e os tivesse reproduzido no papel. Na realidade, tinha-os inventado ela no seu todo e em cada detalhe, como fazia na primária quando desenhava princesas, pois apesar de serem sapatos normais, não se pareciam com aqueles que se viam no bairro, nem tão pouco com os das atrizes das fotonovelas. Gostas deles? São muito elegantes. Rino diz que são difíceis. Mas sabe fazê-los? Jura que sim. E o teu pai? Esse é capaz, de certeza. Então façam-nos. O papá não quer fazê-los. Porquê? Disse que enquanto eu estiver a brincar, tudo bem, mas que ele e o Rino não podem perder tempo comigo. O que significa isso? Significa que para fazer realmente as coisas é preciso tempo e materiais que custam dinheiro. E fez menção de me mostrar também as contas que fizera às escondidas de Rino para perceber quanto dinheiro era realmente necessário para fazê-los. Depois desistiu, voltou a dobrar as folhas que agitava na mão e disse que era inútil perder tempo porque o pai tinha razão. E então? Devemos experimentar na mesma. Fernando zanga-se. Se uma pessoa não tentar, nada muda. Aquilo que devia mudar, na opinião dela, era sempre a mesma coisa. De pobres, devíamos passar a ricas. De não termos nada, devíamos chegar ao ponto de ter tudo. Tentei falar-lhe do velho projeto de escrever romances, como fizera a autora de Mulherzinhas. Eu tinha essa ideia firme, queria concretizá-la. Andava a aprender latim pensando nisso. E cá no fundo estava convencida de que ela ia buscar tantos livros à biblioteca do professor Ferraro, só porque, embora já não fosse à escola, embora tivesse o pensamento fixo nos sapatos, de qualquer maneira queria escrever um romance juntamente comigo e ganhar muito dinheiro. Mas limitou-se a encolher os ombros à sua maneira despreocupada. Tinha reduzido Mulherzinhas às devidas proporções. Agora, explicou-me, para ficarmos realmente ricas, precisávamos de uma atividade económica. Por isso pensava começar com um único par de sapatos, só para mostrar ao pai como eram bonitos e confortáveis. Depois, uma vez que Fernando se tivesse convencido, era preciso iniciar a produção. Dois pares de sapatos hoje, quatro amanhã, 30 no mês, 400 no ano, para que dentro de pouco tempo ela, o pai, Rino, a mãe e os outros irmãozinhos conseguissem montar uma fábrica de calçado com as respectivas máquinas e 50 operários. Pelo menos. A fábrica de calçado Cerrulo. Uma fábrica de sapatos? Sim. Falou-me da fábrica com grande convicção, como ela sabia fazer, com frases em italiano que pintavam diante dos meus olhos o anúncio luminoso da fábrica. Cerrulo. A marca gravada nas gáspias. Cerrulo. E depois os sapatos Cerrulo por inteiro, todos reluzentes, todos muito elegantes, como nos seus desenhos. Sapatos daqueles que, uma vez calçados, disse ela, são tão bonitos e cómodos que à noite vais dormir sem os descalçar. Rimo-nos, divertimo-nos. Depois, Lila embatucou. Pareceu dar-se conta de que estávamos a brincar como anos antes, com as bonecas, com Tina e Nu ao pé da fresta da cave, e disse-me, como que numa urgência de solidez, acentuando o ar de menina velha que me parecia estar a tornar-se o seu traço característico: Sabes porque é que os irmãos Solara se julgam os donos do bairro? Porque são prepotentes? Não, porque têm dinheiro. Achas? Claro, já viste que eles nunca incomodaram Pinuccio Carracci? Sim. E sabes porque se comportaram da maneira que se comportaram com Ada? Não, porque Ada não tem pai, o irmão António não conta para nada e ela ajuda Melina a limpar as escadas dos prédios. Conclusão. Ou também nós ganhávamos dinheiro, mais do que os Solara, ou então, para nos defendermos dos dois irmãos, era preciso passar a fazer-lhes muito mal. Mostrou-me um trinchete muito afiado que obtivera na oficina do pai. A mim não me tocam porque sou feia e ainda não tenho sangue, disse. Mas a ti pode ser que sim. Se isso acontecer, diz-me. Olhei para ela desconcertada. Com quase 13 anos, não sabíamos nada de instituições, leis, justiça. Repetíamos, e fazíamo-lo com convicção, aquilo que sempre ouvimos e vimos à nossa volta desde a primeira infância. A justiça não era feita com pancadaria. Peluso não matar a Dona Aquile. Voltei para casa. Concluí que, com aquelas últimas frases, ela admitira que eu era importante para ela. E senti-me feliz. 9. Passei no exame final da escola média com 8 em tudo, 9 em italiano e 9 em latim. Fui a melhor da escola. Melhor do que Alfonso, que teve média de 8, e de longe melhor do que Gino. Durante dias e dias gozei essa supremacia absoluta. Fui muito elogiada pelo meu pai, que a partir dali começou a gabar-se a toda a gente de que a sua filha primogénita tivera 9 em italiano e 9, nada menos, em latim. A minha mãe, que estava na cozinha ao pé do lava-loiça a escolher hortaliça, para minha surpresa disse-me, sem se virar: Podes pôr a minha pulseira de prata no domingo, mas não a percas. Menos sucesso tive no pátio. Ali, só os amores e os namorados é que contavam. Quando disse a Carmela Peluso que era a melhor da escola, ela começou de imediato a falar-me do modo como Alfonso olhava para ela, quando passava. Gigliola Espanhola entristeceu-se porque tinha de repetir latim e matemática. E tentou recuperar o prestígio contando-me que Gino andava atrás dela, mas ela não lhe dava confiança porque estava apaixonada por Marcello Solara. E talvez Marcello também a amasse. Lila também não se mostrou particularmente contente. Quando lhe disse as minhas notas, disciplina por disciplina, ela disse a rir com o seu tom de maldosa: Não te deram nenhum 10? Fiquei aborrecida. 10 só davam em comportamento. Os professores não tinham dado a ninguém nas cadeiras importantes. Mas bastou aquela frase para que um pensamento latente se tornasse de chofre claro. Se ela andasse na escola comigo, na mesma classe, se lhe o tivessem permitido, este ano teria tido 10 a tudo, e isso já eu sabia desde sempre. E ela também sabia. E agora atirava-me à cara. Fui para casa incubando o desgosto de ser a primeira sem ser verdadeiramente a primeira. Ainda por cima, os meus pais começaram a falar entre eles de onde poderiam colocar-me, agora que tinham nem mais nem menos do que o diploma da escola média. A minha mãe queria pedir à senhora da papelaria que me aceitasse como ajudante. Achava ela que, inteligente como eu era, tinha competência para vender canetas, lápis, cadernos e manuais escolares. O meu pai imaginava negociações futuras com os meus conhecimentos, na Câmara Municipal, por forma a atribuírem-me um lugar de prestígio. Senti uma tristeza dentro de mim, que, embora sem se definir, cresceu, cresceu, cresceu, até ao ponto de já nem ao domingo me apetecer sair. Já não estava satisfeita comigo mesma, tudo me parecia sem brilho. Olhava-me ao espelho e não via aquilo que gostaria de ver. Os cabelos loiros tinham-se tornado castanhos, o meu nariz era largo e esborrachado. Todo o meu corpo continuava a dilatar-se, mas sem crescer em altura. Até a pele se estava a estragar. Na testa, no queixo, em volta dos maxilares, proliferavam arquipélagos de inchaços avermelhados que depois se faziam violáceos e por fim ganhavam pontas amareladas. Comecei por iniciativa própria a ajudar a minha mãe a limpar a casa, a cozinhar, a cuidar da desordem que os meus irmãos deixavam atrás de si, a ocupar-me de Elisa, a mais pequena. No tempo que me sobrava, não saía. Sentava-me a um canto a ler romances que ia buscar à biblioteca. Grazia Deledda, Pirandello, Chekhov, Gogol, Tolstói, Dostoiévski. Por vezes sentia uma grande necessidade de ir procurar Lila à oficina e falar-lhe de personagens de que tinha gostado muito, de frases que aprendera de cor, mas depois perdia o interesse. Ela diria uma maldade qualquer, começaria a falar dos planos que fazia com Rino, sapatos, fábrica de calçado, dinheiro, e eu pouco a pouco acharia que os romances que li eram inúteis e que a minha vida era uma lástima, tal como o meu futuro, aquilo em que me transformaria. Uma vendedora gorda e furunculosa, na papelaria em frente da igreja, uma funcionária da câmara solteirona, mais cedo ou mais tarde, estrábica e coxa. Um domingo, estimulada por um convite em meu nome vindo pelo correio, em que o professor Ferraro me chamava à biblioteca nessa manhã, decidi finalmente reagir. Tentei pôr-me bonita, como desde pequena me parecia que era, como queria acreditar que ainda era. E fui. Levei tempo a espremer os frúnculos, o que serviu para me inflamar ainda mais a cara. Pus a pulseira de prata da minha mãe, soltei o cabelo. Mas continuei a não gostar do que via. Deprimida, debaixo do calor que naquela época do ano caía sobre o bairro desde manhã, como uma mão inchada pela febre, percorri o caminho até à biblioteca. Percebi logo, pela pequena multidão de pais e crianças da primária e da escola média, que entrava pela porta principal, que algo fora do normal se passava. Entrei. Vi filas de cadeiras já totalmente ocupadas, festões coloridos, o páraco, o Ferraro, também o diretor da escola primária e a professora Oliviero. Compreendi que o professor tivera a ideia de oferecer um livro a todos os leitores que, de acordo com os seus registros, eram os mais assíduos. Como a cerimónia ia começar e a requisição de livros estava suspensa naquele momento, sentei-me ao fundo da sala. Procurei Lila, mas vi apenas Gigliola Espanholo na companhia de Gino e de Alfonso. Agitei-me na cadeira, pouco à vontade. Instantes depois, sentaram-se junto de mim Carmela Peluzio e o irmão Pasquale. Olá, olá. Cobri melhor as faces irritadas com o cabelo. A pequena cerimónia começou. Os premiados foram, primeiro, Rafaela Cerullo. Segundo, Fernando Cerullo. Terceiro, Núnzia Cerullo. Quarto, Rino Cerullo. Quinto, Helena Greco, ou seja, eu. Deu-me vontade de rir. E a Pasquale também. Olhámos um para o outro sufocando o riso, enquanto Carmela sussurrava com insistência. Por que se riem? Nós lhe respondemos. Olhámos de novo e rimos-nos, cobrindo a boca com a mão. Foi assim que, sentindo ainda os olhos cheios de riso e com uma inesperada sensação de bem-estar, depois de o professor perguntar várias vezes se estava alguém da família Cerullo na sala, fui chamada eu, a quinta classificada, para receber o meu prémio. Fazendo-me elogios, Ferraro entregou-me três homens num barco, de Jerome Key Jerome. Agradeci e perguntei baixinho. Posso levar também os prémios da família Cerullo para lhes entregar? O professor entregou-me os livros dos Cerullo. Ao sairmos, enquanto Carmela, ressentida, se juntava à Gigliola, que tagarelava com Alfonso e Gino, muito feliz, Pasquale disse-me em dialeto coisas que me fizeram rir ainda mais. Que Rino estragava a vista com os livros, que o sapateiro Fernando não dormia de noite para ler, que a dona Núnzia lia de pé, junto ao fogão, enquanto cozia massa com batatas, numa mão um romance e na outra a colher de pau. Ele entrara na primária com Rino, companheiros de turma e de carteira, disse-me com lágrimas de riso nos olhos, e ambos, ele e o amigo, ajudando-se um ao outro, após 6 ou 7 anos de escola, incluindo as repetições, o máximo que conseguiram ler era sal e tabacos, charcutaria, correios e telégrafos. Depois perguntou-me qual era o prémio do seu ex-companheiro de escola. Bruges la Morte. Tem fantasmas? Não sei. Posso ir contigo quando lhe o fores entregar? Aliás, posso entregar-lhe eu com as minhas próprias mãos? Desatámos outra vez a rir. Sim. Deram o prémio ao Rinúcio. Coisa de doidos. É Lina quem lê tudo. Deus do céu. Aquela rapariga é mesmo esperta. As atenções de Pasquale e Peluso consolaram-me muito. Gostei que ele me fizesse rir. Talvez eu não seja assim tão feia, pensei. Se calhar sou eu que não sei apreciar-me. Nesse instante ouvi chamar por mim. Era a professora Oliviero. Fui ao encontro dela, olhou-me com o seu olhar sempre avaliador e disse-me, como que a confirmar a legitimidade de um juízo mais generoso sobre o meu aspecto. Que bonita que estás! E como cresceste! Não é verdade, professora. É verdade, estás uma estrela, cheia de saúde, gordinha e também boa aluna. Soube que foste a melhor da escola. Sim. E o que vais fazer agora? Vou trabalhar. Entristeceu-se. Nem pensar nisso, tu tens de continuar a estudar. Olhei-a surpreendida. O que mais havia para estudar? Eu nada sabia sobre a organização escolar, não tinha uma ideia exata sobre o que seguia à escola média. Palavras como liceu ou universidade, para mim eram abstratas, como tantas palavras que encontrava nos romances. Não posso, os meus pais não me deixam. Quanto te deu em latim o professor de letras? 9. Tens a certeza? Sim. Então eu vou falar com os teus pais. Fiz menção de me afastar e devo dizer que um bocado assustada. Se o professor Oliviero fosse de facto falar com o meu pai e a minha mãe, dizer-lhes que me mandassem estudar mais, iria desencadear de novo discussões que não me apetecia enfrentar. Preferia as coisas tal como estavam, ajudar a minha mãe, trabalhar na papelaria, resignar-me a ser feia, ter frúnculos, ser saudável e gorda, como dizia a professora, e labutar na miséria. Lila não fazia isso havia já pelo menos 3 anos, à parte dos seus sonhos loucos de filha e irmã de sapateiro. Obrigada, professora, disse, até à vista. Mas ela agarrou-me por um braço. Não percas tempo com aquele, disse, referindo-se a Pasquale que estava à minha espera. É pedreiro, não irás mais além. E vem de uma família horrível, o pai é comunista e matou Dona Aquile. Não quero de maneira nenhuma ver-te com ele, com certeza é comunista como o pai. Fiz um gesto de assentimento e afastei-me sem me despedir de Pasquale. Primeiro ficou espantado, mas depois ouvi com prazer que vinha atrás de mim, a 10 passos de distância. Não era um rapaz bonito, mas eu também já não o era. Tinha os cabelos negros e muito encaracolados. Era escuro por natureza e por causa do sol. Tinha a boca grande e era filho de assassino, talvez até comunista. Dei voltas e voltas na cabeça à palavra comunista, que para mim não tinha sentido, mas que a professora marcara imediatamente com um sinal negativo. Comunista, comunista, comunista. Achei-a fascinante. Comunista e filho de assassino. Assim que virámos a esquina, Pasquale apanhou-me. Percorremos o caminho juntos até poucos metros de casa e, recomeçando a rir, marcámos encontro para o dia seguinte, para irmos à oficina do sapateiro entregar os livros a Lila e a Rino. Antes de nos separarmos, Pasquale disse-me que no domingo seguinte, ele, a irmã e quem quisesse ir, iam à casa de Gigliola aprender a dançar. Perguntou-me se também queria ir, talvez até com Lila. Fiquei de boca aberta. Já sabia que a minha mãe nunca me deixaria ir. Mas mesmo assim disse, está bem, vou pensar. Então ele estendeu uma mão e eu, que não estava habituada a tais gestos, hesitei, mal toquei na dele, dura e áspera, e recolhi a minha. Ainda és pedreiro? Perguntei-lhe, embora soubesse que era. Sim. E és comunista? Olhou-me com ar perplexo. Sim. E vais visitar o teu pai a Poggio Reale? Ficou sério. Quando posso? Adeus. Adeus.